Voltamos a apresentar Programa Cleiton Aguiar. Em 1902, a família Steiner fundou um bar lá na cidade de Itu, no estado de São Paulo. Depois virou um restaurante e 111 anos depois é um dos mais famosos restaurantes do Brasil e já está também aqui em Brasília, né? Você encontra lá, tem lá em São Paulo, tem em Sorocaba, tem no Alphaville, né? Hoje já tem muitos lugares em que você encontra o Bar do Alemão, onde você come o melhor bife à parmegiana, o maior filé à parmegiana do Brasil, né? Tem também o Weissbein, que é o joelho do porco, a pururuca, uma coisa maravilhosa, o bolinho de carne do Alemão, e aquele chopp que só o Bar do Alemão sabe tirar, né? Sem contar as linguiças e tal, e o famoso Apfelstrudel na sobremesa, né? Tudo isso você encontra no Bar do Alemão aqui em Brasília, em Itu, Campinas, Sorocaba, lá em Moema e Granja Viana, em São Paulo, no Itaim, e agora também na capital federal. E você passando por lá, é muito fácil você encontrar comigo, viu? Porque eu estou sempre por lá. Peça a qualquer taxista, sabe onde fica o setor de bares, de hotéis e turismo norte aqui em Brasília, perto do Palácio da Alvorada, onde mora a presidente, ao lado do Lakeside Hotel. Eu tenho um pedido aqui, deixa eu ver de quem foi do Adrid da Silva Gonçalves, de Paraguaçu, Minas Gerais. Esse aqui é fã demais do Chico Rei Paraná, né? Ele está sempre ligando para saber a notícia do Chico Rei. Chico Rei fez uma cirurgia, mas já voltou a fazer os seus shows, né? Meu compadre não é brincadeira, não. Ele é forte demais, né? Um abração para o Júlio Buena, turma boa, lá do Objetiva 1 FM de Paraguaçu. O Adrid pediu e eu toco. Chico Rei Paraná, um degrau na escada. Vez o amor se desfez, não deu em nada. Você e eu, tudo aconteceu, não fui nada mais que um degrau na escada. Pensamentos absurdos. Eu sei que não tem jeito, não tem nada a ver. Eu tenho simplesmente que seguir a minha estrada. Quem sabe eu acho alguém pra me fazer feliz, que queira tudo aquilo que você não quis, que saiba dar valor ao meu amor e que me queira. Foi ponto final, quebrou o cristal. É, não tem mais conserto. Pensamentos absurdos, caiu meu mundo. Ainda estou sentindo falta de você. Eu sei que não tem jeito, não tem nada a ver. Eu tenho simplesmente que seguir a minha estrada. Quem sabe eu ache alguém pra me fazer feliz, que queira tudo aquilo que você não quis, que saiba dar valor ao meu amor e que me queira. Pensamentos loucos que você.

festa de final de ano, a confraternização das empresas, amigo oculto, o pessoal que mora na cidade grande volta para o interior com os bolsos cheios de dinheiro, fazendo festa, os prefeitos querem aproveitar a cidade cheia, fazer shows, tem os shows de Réveillon nos clubes, né? Então tem muita festa e às vezes as pessoas ficam sem saber como é que faz para contratar os artistas. A RBM Música facilita a sua vida, viu? Você contrata Márcia Ferreira, Edelson Moura, Os Canarinhos do Brasil, Djalma e Nilcinho, Eliane e Samuel, Wagner Simão, Sula Mazurega, Di Paulo e Paulino, Chico Rei Paraná, Cleiton Aguiar e Amado Batista. É só ligar 619981-3601. 619981-3601. O nosso e-mail é rbmmusica@gmail.com. A dica que eu tenho para dar hoje é uma dica de boa política. Eu não gosto de tratar de política aqui no programa, mas isso aqui é uma política, não é uma política partidária, é uma boa política, né? Porque o que acontece? As cidades do interior, elas lutam desesperadamente. Não é fácil você conseguir uma concessão de uma rádio, mesmo que seja comunitária, é complicado. Comercial, então, está praticamente impossível, porque virou um leilão e as grandes empresas entram e lá na licitação e é difícil, né? Mas aí, quando consegue, as emissoras têm dificuldade para sobreviver no interior. O Edelson Moura resolveu parte do problema quando ele criou a Rádio Estúdio Brasil e ofereceu uma série de programas, porque às vezes a emissora não tem como contratar os artistas. E às vezes, quando tem como contratar, não tem também os comunicadores, né? Não tem os radialistas. E aí o Edelson Moura ajudou muitas emissoras. Eu tenho testemunho de vários diretores de emissoras de rádio interior. Falaram, Cleito, a Rádio Estúdio Brasil salvou a nossa rádio, porque todos os espaços vazios, o nosso objetivo não é tomar o horário de ninguém. Nós não queremos desempregar nenhum radialista. É nos espaços vazios que tem nas emissoras de rádio que a Rádio Estúdio Brasil entra, né? Mas eu quero falar é do apoio que as emissoras não têm. Gente, eu queria dizer especialmente aos prefeitos e também ao comércio local, vocês se lembram do tempo que não tinha emissora de rádio aí na sua cidade? No tempo que você não tinha como se comunicar? No tempo que as pessoas não ouviam o seu nome na emissora local? No tempo em que o prefeito não tinha como divulgar as coisas que ele fazia? A Câmara de Vereadores não tinha como divulgar? Olha, se juntar a Câmara de Vereadores com a Prefeitura e cada um der 500, eu não estou falando de dinheiro não, R$500 por mês para ajudar a pagar o ECAD, para ajudar a pagar os custos mais imediatos, né? E o pessoal do comércio prestigiar também as emissoras locais, né? Isso é fundamental. Então essa é a dica de boa política, uma política inteligente dos prefeitos, né? Agora, uma coisa que também os prefeitos precisam entender, que o fato de ajudarem a emissora de rádio não significa que eles não possam ser criticados, porque a crítica, o prefeito inteligente, ele agradece a crítica, porque ele não pode estar em todos os lugares, ele não pode estar olhando tudo. Quando a rádio aponta, quando um ouvinte aponta, não é para desmoralizar o prefeito, não é para criticar, é para solucionar o problema. Então é um auxílio para o bom político, para o bom prefeito, né? Então, vamos fazer isso, vamos ajudar as emissoras locais, o prefeito, a Câmara de Vereadores, o comércio local. Gente, é tão pouco dinheiro que precisa, porque, na verdade, a maioria dos donos dessas emissoras são abnegados, são apaixonados pelo rádio. É como eu vejo meu amigo Zé dos Passos lá em São Francisco, às vezes tira do bolso para manter a rádio dele no ar. Então, é preciso que eles sejam apoiados, porque afinal de contas, quando era muito, muito pior quando você não tinha a rádio aí. Então vamos manter as rádios abertas, ajudando, nem que seja um pouquinho, para que eles possam ter um pouco mais de tranquilidade de manter esse importante veículo de comunicação aí na sua cidade, que é o rádio, tá bom? Mato Grosso e Matias e seu novo sucesso, Perdoa! Com você eu sonhei um lindo sonho de amor, e nos seus braços fui feliz demais. Seguir seus passos já não posso mais. Vou tentar te esquecer, é grande a minha dor.

cantinho do rei Roberto Carlos Acalanto. A lorota boa de hoje, um camarada passou mal na rua, caiu e foi levado para o setor de emergência de um hospital particular, pertencente à Universidade Católica, administrado totalmente por freiras. Lá, ele tinha que sofrer uma cirurgia urgente do coração, o que foi feito com total êxito. Quando ele acordou, ao seu lado estava a freira responsável pela tesouraria do hospital e que lhe disse: olha, caro senhor, a sua operação foi muito bem sucedida e o senhor está salvo. Deixou nem o caboclo sair direito da anestesia, né? Entretanto, há um assunto que precisa da sua urgente atenção. Como é que o senhor pretende pagar a conta do hospital? E aí ela perguntou: o senhor tem seguro saúde? Não. O senhor tem cartão de crédito? Não, tem não. O senhor pode pagar em dinheiro? Não, irmã, eu não tenho dinheiro não. Aí a freira começou a suar frio, né? E, meu Deus do céu, será que esse camarada não vai pagar, não? Aí ela falou assim: e cheque? O senhor não pode deixar o cheque aqui? Falou: não tem talão de cheque, não. A essa altura, a freira estava nervosa, né? À beira de um ataque de nervo. Escuta, o senhor tem algum parente que possa pagar a conta? Aí ele respondeu: não, irmã, eu tenho uma irmã solteirona, ela é freira, mas não sei se ela pode pagar. Aí a freira falou: um minutinho, desculpa lhe corrigir, mas as freiras não são solteironas, como o senhor disse. Elas são casadas com Deus. Aí o camarada abriu um sorriso e falou: ah, magnífico! Então, por favor, mande a conta pro meu cunhado. Cunhado elefante, não? No próximo bloco, eu tenho uma oração belíssima para você. Você está ouvindo o programa Cleiton Maguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Maguiar. Reserve um espaço em sua festa e agende o show Saudade Nacional, o show que vai sacudir a estrutura de sua cidade. Vocês vão rever os maiores comunicadores e cantores do rádio brasileiro. Edelson Moura. Uma paixão que nasceu de uma canção de amor, machuca muito o coração. Márcia Ferreira. Chorando se foi quem um dia só me fez chorar. Chorando se foi quem um dia só me fez chorar. E Cleiton Aguiar. Sou lá da terra do trem do ar. Eu vim de onde só falo o que convém. Gosto de leite, pudim, pernil assado, requeijão, queijo ralado, comelado de engenho. Juntos, no mesmo palco, matando saudades do tempo da Rádio Nacional. Os bons tempos voltaram com o show Saudade Nacional. Para contratar, é só ligar 61-9981-3601. 61-9981-3601. Uma exclusividade RBN Música. Oportunidade não é coisa que toda hora está acontecendo na vida da gente, não, viu? E agora eu tenho uma oportunidade dupla para você. Você pode ganhar bastante dinheiro na sua própria casa ou no seu local de trabalho, sendo um revendedor Oporte Jeans. Calças, bermudas, saias, toda uma linha para homens e mulheres do melhor jeans produzido no Brasil, direto da fábrica em Toritama, Pernambuco. Por que que eu estou falando que a oportunidade é dupla? Porque nós estamos no fim do ano. Fim do ano é a época melhor do comércio, todo mundo sabe disso, né? É uma excelente oportunidade para lojistas, sacoleiros e até para quem tem família grande. Compensa você comprar, viu? Você vai comprar, tem possibilidade de lucrar até 100% e vender mais barato que a concorrência ainda, viu? Você pode ligar agora para 61-9981-3601, 9981-3601, esse telefone é da Vivo, ou 81438802, 81438802, da TIM. A Oporte Jeans envia sua encomenda via transportadora para qualquer cidade do Brasil. Ligue agora e torne-se um revendedor Oporte Jeans. Você começa fazendo pequenos pedidos, vai crescendo aos poucos, logo logo você vai ter a sua própria loja. Seja um revendedor Oporte Jeans, o jeans do Brasil.

ficar. E ela não veio, também não foi lá. Sem ela não vivo. Cleiton Aguiar cantou dele, Dilema, pro Alisson Carlos, meu novo amigo do Facebook, perfil número 2. Alisson, seja muito bem-vindo, um abração pra você, viu? Eu vou a Coromandel relembrar Gerson Coutinho da Silva, o imortal poeta goiá, Palmeira Ibiá, Flor do Lodo. Nesta madrugada, calma e fria, tenho a mulher me despedir. Deixo para sempre a boemia em busca de aventuras. Vou partir. Quem sou eu para mudar o teu destino? Não se muda o formato de uma flor. Tens a sina de vender falsos carinhos. Não nasceste para ter um só amor. Segue, mariposa, tua estrada, que eu também irei pra muito além. Na lama tu fizeste tua morada, eu quase caí nela também. Por recordar triste passado, e venha chorar nos olhos teus. Não posso mais viver a teu lado. E venha chorar nos olhos teus. Não posso mais viver a teu lado, mulher, flor do lodo, Lembrando Goiás, essa foi a primeira música dele a ser gravada. Ele fez quando ele tinha 18 anos de idade, né? Palmeira Ibiá, Flor do Lodo. A frase irretocável de hoje é de Oscar Wilde. Você sabia que aqueles que não fazem nada estão sempre dispostos a criticar os que fazem alguma coisa? Verdade isso, né? Você sabia que aqueles que não fazem nada estão sempre dispostos a criticar os que fazem alguma coisa? É a frase irretocável de Oscar Wilde. No próximo bloco, eu vou abrir a discoteca do Cleitão para a dupla Nilson e Nando. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Amanhã tem o programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar pela Rede Brasil de televisão. E agora ficou muito mais fácil você me assistir, porque além das 300 cidades onde já tem o canal local, você vai me ver também pelo canal C1 das Parabólicas, na Sky 175, na GVT 248, na Vivo 237, na Oi